Na mesma rua, moravam dois meninos da mesma idade. Um numa bela casa, uma casa rica, se alimentava bem e também usava as melhores roupas. Era um garoto forte. E o outro menino era pobre, morava na mesma rua, na mesma vizinhança, porém a sua casa era muito humilde, suas roupas esfarrapadas, e ele se alimentava muito mal, vivia com fome. Você sabe como é criança. Um dia os dois meninos brigaram, o menino rico e o menino pobre. Não sabemos o motivo daquela briga. Ambos se engalfinharam no meio da rua e o rico, por ser mais forte, prevaleceu contra o pobre. E o menino pobre levou uma grande surra, foi nocauteado ali. E o rico, de pé, chamando-o para a briga: venha, você pensa que pode comigo? Pensa que você pode comigo? O menino pobre se levantou surrado, machucado, empoeirado. Olhou para o rico, que havia vencido aquela batalha, aquele combate, e disse: se eu tivesse a mesma alimentação que você tem, se eu tivesse jantado ontem e tomado café da manhã hoje, se eu tivesse bem alimentado como você está, se eu não estivesse tão fraco, eu teria vencido esta luta. O menino pobre virou as costas e foi saindo. E o menino rico, que estava tão valente, ao ouvir aquelas palavras, foi baixando a guarda, desceu com os ombros e ficou parado ali. Aquelas palavras do menino pobre o haviam nocauteado. Ele ficou mudo, ele ficou parado. Aquelas palavras batiam na sua mente, desciam para o seu coração. E o seu coração ficou totalmente partido. Ele se sentiu mal. A sua consciência doeu. Ele pensava: eu achava que eu era valente, que eu era forte. Mas que valentia há em prevalecer contra uma pessoa mais fraca? Uma pessoa que não tem as mesmas oportunidades que eu tenho. Ele viu que aquilo que o menino pobre havia lhe dito realmente era verdade. Ele não era especial coisa nenhuma. Ele não era campeão nem mais forte. Apenas era melhor alimentado, tinha mais oportunidades. Ele viu que aquela luta tinha sido uma covardia. O menino pobre foi embora, mas o menino rico ficou ainda meditando sobre isto vários dias. E a sua maneira de viver mudou completamente. Ele não queria mais ser favorecido por ninguém por ser rico. Ele não queria usar roupas melhores do que os outros meninos. Não queria mais ostentar a sua riqueza, a sua força, a sua grandeza. A sua família até ficava triste de ver que comprava as melhores roupas e ele se recusava a usá-las. E ele foi crescendo, sabendo que no mundo há muita miséria e muita gente sofrendo por falta de oportunidade. Nós não sabemos o nome do menino pobre que brigou naquela manhã, mas nós sabemos o nome do menino rico, que cresceu e se tornou um médico. O seu nome era Albert Schweitzer, um médico extraordinário, que foi trabalhar na África, um médico de grande renome, que salvou milhares e milhares de vidas naquele continente miserável, onde há muita doença e fome. A vida de Albert Schweitzer se tornou um exemplo para muitas pessoas da Europa e até do mundo. Poucas pessoas conseguiram impactar a humanidade e deixar a sua marca, como aquele médico. E poucas pessoas tiveram tanta satisfação de viver como Albert Schweitzer. Mas o que mudou a sua vida foi um simples fato, uma briga de infância, uma palavra que foi proferida. O poder da mensagem. Se aquele menino pobre soubesse que a surra que ele levou naquela manhã foi o melhor acontecimento não apenas da sua vida, mas também de milhares de outras pessoas, ele daria graças a Deus por ter apanhado. A palavra é mais poderosa do que a espada. A palavra tem o poder de mudar o destino de uma pessoa e influir na vida de milhares e milhares de outras pessoas. Agora, existe alguém que possui a palavra e possui também a espada. Por isso, ele é invencível. Se a espada tem poder, a palavra tem muito mais. Agora imagine alguém que tem na sua boca uma palavra que é uma espada afiada de dois gumes. Eu quero te apresentar agora esta pessoa que pode transformar totalmente a sua vida. Acompanhe comigo. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, nós encontramos a descrição que João fez a respeito desta pessoa. João escreveu assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você já sabe quem ele é. Só existe um Rei dos Reis. Só existe um Senhor dos Senhores. E apesar dele ser todo-poderoso, não pense que ele prevalece da força para combater os pequeninos. Pelo contrário, o Evangelho nos diz que ele, tendo todo o poder e sendo grandioso, se fez pequenino para estar entre nós. Teve uma vida muito mais altruísta do que Albert Schweitzer. Ele deixou a sua glória e habitou entre nós. E mesmo tendo a forma de homem, sabendo que era Deus, ele não quis sequer ser igual aos homens. Anulou-se a si mesmo. Se fez menor do que um escravo. Aniquilou-se de uma tal maneira que se fez menor até do que um verme. Ele se fez o mais pequeno de todos para não prevalecer da sua força. O Evangelho nos diz o seguinte na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se fez pequeno. Ele viu o sofrimento da humanidade, habitou entre nós, mesmo tendo todo o poder, não prevaleceu da sua força nem da sua autoridade. Fez isso para ajudar toda a humanidade. Nunca ninguém, nem Albert Schweitzer, nem qualquer outro homem ou mulher caridosos, conseguiram fazer a obra ou impactar a humanidade como ele impactou.